faz tanto tempo que nós dois nos amamos. Tudo aconteceu. Inútil te dizer, só agora eu compreendi que só me resta esperar. Agora está tristonho. Sei essa distância se encontra por um tris. Em breve a esperança de voltar a ser feliz. A ser feliz. Esse nosso adeus não vai durar, eu sei. Já faz tanto